Excelência, Sr. Ministro da Administração do Território, Srs. Membros do Executivo, Excelência, Diretor de Development Workshop, estimados representantes de agências das Nações Unidas, organizações não-governamentais e da sociedade civil, caros convidados, senhoras e senhores. A questão de terra está fortemente ligada a desafios-chave como o crescimento urbano e populacional, a escassez de alimentos e a escassez de água. Efetivamente, os obstáculos à posse segura de terra continuam a constituir uma restrição significativa ao investimento, à gestão sustentável dos recursos naturais e ao desenvolvimento econômico e social. Estes desafios são exacerbados num contexto global em que aproximadamente 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo vivem sem habitação permanente, acesso à terra ou direitos formais de propriedade e no cenário em que o aumento previsto da população para os 9 mil milhões até 2050 colocará pressão adicional sobre a terra para a produção de alimentos e biocombustíveis e para a preservação das bacias florestais e combate às alterações climáticas. Torna-se assim fundamental a criação de tratamentos jurídicos adequados, apoiados por políticas sólidas, assim como de instrumentos para a sua aplicação. Nesta matéria, a União Europeia tem promovido processos consensuais de política fundiária e apoiado a colaboração entre o Estado, a sociedade civil, o setor privado e as organizações bilaterais e multilaterais como objetivo final da governação das terras funcionar em prol dos desfavorecidos. As diretrizes de política da União Africana são um excelente exemplo de como uma iniciativa a nível continental pode estimular o desenvolvimento de políticas a nível nacional. Tanto a União Africana como as orientações da política de terras da União Europeia reconhecem que as intervenções de posse devem basear-se nas condições locais e incluir uma compreensão aprofundada das práticas locais. A agenda de reforma agrária deve ser conduzida e possuída ao nível de cada país, embora os ensinamentos de boas práticas possam ser partilhados entre os países. O programa da União Europeia, que aqui nos reúne, está a ser implementado em 10 países africanos, incluindo Angola, e fornece apoio na aplicação de algumas orientações voluntárias sobre a governação responsável de posse das terras, pescas e florestas, adotadas pelo Comitê de Segurança Alimentar Mundial em 2012, para fornecer orientações práticas aos Estados, à sociedade civil e ao setor privado sobre a governação responsável de posse. O objetivo último é garantir que as orientações e os processos voluntários sejam traduzidos em políticas nacionais e sejam aplicados na prática pelos governos locais. Mais concretamente, as atividades deste programa incluem o desenvolvimento de novas ferramentas de registro fundiário e técnicas digitais de registro fundiário, por exemplo, através de imagens de satélite. Apoio às organizações locais e aos grupos da sociedade civil para promoverem a consciência dos grupos de agricultores, especialmente mulheres e jovens, sobre os seus direitos à terra. Medidas de formalização, tais como provisão de escrituras de propriedade, y documentação relevante para reconhecer direitos à terra e tornar legítimo seu uso. Uma ênfase especial no empoderamento dos grupos mais vulneráveis. A implementação deste projeto tem alcançado resultados muito positivos em Angola, que merece uma atenção especial no atual contexto do país, em que se colocam muitos desafios à diversificação e desenvolvimento de outros setores produtivos. Assim, saudamos a iniciativa deste workshop e esperamos que dele nasça um processo de reflexão que conduza a breve trecho à realização destes pressupostos essenciais para o combate à fome e à pobreza das comunidades mais vulneráveis no mundo e em Angola. Desejamos a todos uma ótima reunião e muitos sucessos. Muito obrigado, senhor. Thank you.